encosta esse carro na porta de um bar. Abre o porta-malas e põe pra tocar aquela canção de saudade. Abre o volume bem alto e deixa tocar. Quem sabe assim dá pra ela escutar do outro lado da cidade. Garçom, separa uma caixa de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa depois que clarear. E se o policial chegar pedindo silêncio, deixe que com ele eu me entendo. Agora eu já sei o que falar. Seu polícia, não fecha o porta-malas, por favor. Seu polícia, me entenda, é só uma canção de amor. Não fecha o porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, quem tá sofrendo por amor. E se o policial chegar pedindo silêncio, deixe que com ele eu me entendo. Agora eu já sei o que falar. Seu polícia, não fecha o porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Seu polícia, não fecha o porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Seu polícia, não fecha o porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, quem tá sofrendo por amor. Seu polícia, não fecha o porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, quem tá sofrendo por amor.